Eu sou o JP, o Sinteco Gelado. Eu sou o Thales Martins, o Mochila de Criança. E eu sou o Rafael Salimena, o Sete Pele, e seja bem-vindo a Who Cares? Hoje é um episódio demoníaco, né? Exatamente. Impossível não se lembrar desse sketch do Porta dos Fundos a cada momento que o capeta começava a falar o que, que ele era. Né? Qual é o nome do sketch do Porta dos Fundos? É Demônio só. Demônio. A gente Jesus. Bota... A gente é o Gregório do Vigier fazendo a melhor versão do Silas Malafaia que eu já vi, cara. Não, e é engraçado que nesse episódio a gente sai um pouco da pseudociência e vai pra uma coisa pseudo-religiosa, né? O demônio... É bem diferente do que a gente costuma ver em Doctor Who, né? É, pois é, a gente já tinha visto isso mais ou menos no tão polêmico episódio da primeira temporada lá do Charles Dickens, né? Que o Dr. Flerta um pouco desconhecido, mas dessa vez... É, mas acho é um que foi... desconhecido bem explicado como ciência, né? São criaturas, mas agora Sim. você... Não... Eu fiquei na dúvida no final do episódio. Dessa vez é que eu acho que eles abordaram do jeito certinho, cara. Eu adoro esses episódios. Acho é, muito são legal. Ótimos, são ótimos. Episódio duplo hoje, então vamos falar de The Impossible Planet e The Satan's Pit. Thales Martins, a ficha técnica do episódio. Quer dizer, do episódio Impossible Planet, que é o primeiro. Tá bom, The Impossible Planet, temos o David Tennant e a Billie Piper, né, protagonizando. Por sinal, a gente vai chegar lá, ela tá ótima nesse episódio. Temos no elenco, estrelado nada, um monte de ninguém. O Danny Webb faz o Mr. Jefferson, né, que é o segurança, né? É o soldado. Isso. Ainda bem que esse cara não apareceu na oitava temporada. Né? Senão ele era o primeiro a morrer, né? Ele participou de Alien 3, fazendo um prisioneiro lá qualquer. Pô, como se já não fosse semelhanças com a série Alien o bastante esse episódio, né? É, pois é. Sim, tem referência ainda, né? Isso, sim. Ele participou também da série O Jovem Indiana Jones. Fez uma adaptação para TV de uma peça da Broadway chamada Do You Know the Milky Way, ao lado de John Pertwee, o terceiro doutor, né? Uhum. E em 2011 ele ganhou, não foi o BAFTA, foi o Off West End Awards de melhor ator pela peça Blasted. Ele é um puta ator de teatro lá, sabe? Ele faz parte da companhia real, eu acho. Muito bom. O Sean Parks, que faz o capitão, né? Lá, é capitão? É o Zach, é. Zachary Cross Flame, ele em 2001 ele participou do Retorno da Múmia. Em 2005 ele fez um filme que eu não achei o nome desse filme em português, eu não lembro, chamado Things to Do Before You Are 30, com a Billie Piper. Ele trabalhou com a Billie Piper em 2005, antes de fazer. Então, provavelmente não deve ter versão nacional, né, cara? Capaz de não. É impossível. E na TV também ele fez do Casanova, com o Tennant. Então ele trabalhou com o Tennant e com a Billie Piper antes de fazer Doctor Who. É uma grande família essa BBC, né? Pois é. E aí vamos pra Claire Rushbrook, que fez a cientista na Aida Scott, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo um programa, um filme, uma série de TV que tem uma cientista mulher que não é uma gostosona, bonitona. Tem cara de cientista, sacou? Sim. Pois é, cara, sim. Que saudade das mulheres da era Russell T. Davis, né, cara? Que eram bem mais normais, é verdade. É, pelo menos tinha algumas mulheres diferentes, né, cara? ela fez algumas coisas, mas eu só destaquei uma que é sensacional. Ela fez, simplesmente, em 1997, Spice World, o filme das Spice Nossa. Girls. Deixei a dica lá no primeiro episódio do Who Cares. Exatamente. E aí vamos para Will Thorpe, o Top Zed, o Virgão. Ele participou em 2005, sabe do quê? Dança dos Famosos. Mas ele já era famoso pra participar disso? Pois é, cara, eu não achei nada que você dissesse que ele era famoso, mas... Pô, e ele só fez isso? Não, ele fez a voz do Caio Júlio César, o pai do Imperador Júlio César, no audiodrama 100, com o sexto doutor da Big... Que foi o centésimo audiodrama lançado pela Big Finish. Caraca, cara, imagina eles apresentando esse cara na Dança dos Famosos. Né? Tá aqui o fulano que fez o papel do Virgem no episódio de Doctor Who. Ele não tinha feito Doctor Who ainda. É, que essa temporada passou em 2006. Exatamente. Então apresentaram ele pelo audiodrama só. É, vamos lá. O cara que faz o Danny Bartok, que se chama Ronnie Judd, não é ninguém. É, a Mayanna Burin, que faz a Scotsmanista, que é a estagiária. Ela é uma empregada do mal no Downton Abbey. Isso, ela também. Empregada que tenta desvirtuar o Branson. Ela também fez Ripper Street. E em 2011 e 2012, ela trabalhou na saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 1 e 2. Ué, eu assisti Crepúsculo inteiro, não lembro quem era ela. Eu acho que foi que fez... Cara, tem coisas piores que Crepúsculo por aí, tá? Ah, com certeza. Também Crepúsculo é tipo o filme de super-herói das meninas adolescentes, sacou? Nossa senhora. O nível é meio parecido. Então, é uma merda. É. Ela fez também um filme em 2005... chamado The Descent, não sei como é que é o nome em português. Ah, é o Abismo do Medo? Isso. Pô, esse filme é muito foda, cara. Pois é, e que tem uma temática um pouco parecida, né? Essa coisa de descer nesse... Bem parecida. Né, de descer nesse buraco bizarro que tu não sabe o que tem, e forças do mal e tudo mais. E eu acho que possivelmente viram a guria gritando nesse filme, né? E falaram, não, vamos chamar ela pra gritar no nosso episódio também. O Paul Casey faz o Woody, né? Ele é o ator que... Tem uma porrada de gente que faz o Woods, cara. Eu não sei porque que só tá destacado ele, mas enfim. Ele é dublê de um monte de monstros do Doctor Who. A gente já falou deles em algum episódio passado. Por fim, temos a voz da besta, do Mochila de Criança, o Gabriel Wolf. Ele fez Doctor Who em 75. Ele fez o vilão do Pirâmides de Marte. Só que eu não sei falar o nome desse cara, cara. Assim, Sutek. Sutequia, não sei, alguma coisa do gênero, Sukita, alguma coisa assim. O Sukita. Ele fez uma leitura de Doctor Who pra cegos. Ou seja, o demônio do Doctor Who é o cara mais bonzinho do elenco. Basicamente. Legal. O autor é o Matt Jones, porra, puta autor. Será que esse cara tá vivo? Eu podia ter pesquisado isso, não pesquisei. Por que ele estaria morto, cara? Porque as pessoas morrem, né? Tipo, a gente não é imortal, você sabe, né? Não, ele tem só 46 anos. Ele podia assumir em Doctor Who, hein? É, o diretor é o James Strong. O episódio foi exibido no dia 3 de junho de 2006. E eu não faço ideia de quantas pessoas viram, cara. 5.94 milhões. Ó, tá caindo a audiência da temporada aí, cara. Pô, esse episódio é bom pra caralho, né? Pois é, cara. Culpa do anterior, que... aquele ótimo episódio lá da lanterna lá do... Ah, foi legal, tá? É, foi legal, mas porra, não sustenta uma série. Então, JP, a sinopse do Impossible Planet? Sinopse é o seguinte, Doutor e a Rose ficam presos em um planeta que contraria as leis da física e orbita um buraco negro. Sem Atardes, a única opção que eles têm é se juntar aos exploradores humanos e descobrir mais sobre essa misteriosa energia que está causando esse fenômeno do planeta impossível. Muito bom, vamos discutir essa bagaça então. Isso a gente vê o Doutor e a Rose aterrissando, segundo eles, numa espécie de base, né? Que é um cenário genérico de ficção científica, onde eles escutam o som de uma broca perfurando. E embaixo tem uma escrita que a TARDIS não consegue traduzir, né? E isso é muito bacana, né? Que você vê o Doutor preocupado por eles estarem fora da área de conhecimento da TARDIS. O Doutor perdido, né? Isso é legal. O Doutor sempre tem uma resposta, dessa vez ele não tinha. Ele tava fudeu. E já é o primeiro elemento fora da normalidade esquisita de um episódio de Doctor Who, né? Que, tipo, é sempre tudo muito esquisito, mas ali é fugiu mesmo, que até o doutor estranhou. Então isso já é um elemento legal, já, logo de cara. Aí é até legal, né, que ele e a Rose falam, pô, a gente pode também voltar pra tarde e ir embora daqui, né, que teria sido muito melhor. Aí eles começam a rir, né, da própria sugestão, né, tipo, eles não têm medo de nada a essa altura. O entrosamento dos dois ali, da Billie Piper com o Tennant, começa a dar bons indícios, assim, começa a ficar bem legal. Isso é... Tem esse momento da risada, tem essa questão extra episódio, né? Porque o nego fala, né? Ah, é inverossímil que a TARDIS caia numa confusão e vocês corram risco de vida em vez de simplesmente entrar na TARDIS e ir embora. Sim, eles poderiam sempre fazer isso, mas que seriado chato que seria, né, cara? Cara, olha, chegamos, tem um problema, vamos embora. Vamos embora, vamos só pra jardins e festas. E não vamos pegar nenhum perrengue. Qual seria a graça do seriado de ficção científica assim, sabe? Pois é, uma coisa muito, muito engraçada de assistir os primeiros episódios da série clássica, que eu acho que a própria série clássica largou isso meio rápido, é a dificuldade que os roteiristas tinham de sempre impossibilitar o doutor de voltar pra TARDIS. Sim. Então sempre a chave da TARDIS era ou um objeto de culto pra civilização que achou, ou então era algo que faltava pra funcionar um equipamento da civilização. Ela sempre tinha alguma coisa com a chave da TARDIS. Assim, é muito Aliás, engraçado isso. Eu comecei a ver a série clássica, viu? Aí sim! Daqui a pouco seremos três especialistas só no rádio. Isso. E aí, pra fechar essa cena pré-abertura aí, eles abrem uma escotilha, né, pra procurar o responsável por aquela base e encontram esses humanoides bizarros que vêm de todos os cantos e ficam repetindo que precisam alimentar, né? Sim. É um início de episódio muito bom esse, cara. Essa é aquela parada do cliffhanger que a gente vive falando, né, entre um episódio e outro. Aqui eles resolveram fazer só um cliffhanger pré-créditos, pós-créditos, né? É muito vagabundo, cara, esse. Mas... Quando é com humor, assim, é tão legal, não, cara. E eu achei uma puta forma de apresentar o Zood, sabe? Tipo, exato. Porque é lógico, a tua primeira reação com o Zood vai ser uma reação bizarra. Por isso que a gente tem aquele jeitão meio Cthulhu, sabe? Meio, né, uh-huh, tentáculos. Não é normal, assim. Cara, eu acho o Zood o melhor visual dessa série... Dessa série nova até aqui, sabe? Sim. Eu acho o visual deles muito, muito legal, principalmente contrastando com a personalidade, né, cara? Sim. Que é uma criatura extremamente demoníaca, que eu acho que eles foram muito felizes de encaixar eles nesse episódio aí. Uhum. Ele fala, precisamos alimentar vocês, se estiverem com fome. Piadinha tosca, né? Cara, eles falam com tanta educação, né, cara? Eles são, sim, tão polidos. Ele tem aqueles olhos que são fora dos olhos da posição da cabeça humana, né? Então causa um estranhamento ainda maior, ainda que ele seja humanoide. O rosto dele é muito difícil da gente se situar, né? É bem esquisito mesmo. Sim, e eles não têm expressão facial, né? Porque o olho fica sempre na mesma posição e eles não, uhum, têm boca, né? A cara deles não muda ali. Eu acho muito perturbador esse visual, é muito bacana. Ah, é um bicho ótimo, cara. E aí nisso também chegam humanos, né? Abrem uma porta lá e vem uma galera armada lá. Eu curti muito nesse início, cara. Esse episódio já me ganhou aí, assim. Essa mensagem do inferno lá, né? No início, essas criaturas, uhum, estranhas, essa base meio alien. É, ele vai quebrando a tua expectativa o tempo todo, né? A coisa da ameaça do Zood, e aí não é ameaça. Aí chegam os humanos armados, mas é um grupo de exploradores. Ele vai quebrando a tua expectativa o tempo todo. É uma construção bem bacana. Ud não tem plural, né? É o Zood, né? O povo do Zood. Eu tenho que corrigir, meu negócio tá cheio de Uds. É tipo os Cybermen. Aposto que tem uma bandinha dessa que faz música pra Doctor Who que já fez uma música chamada Against All Uds. Nossa. Desculpa. E aí, de repente, começa um tremor, né? Sobre esse tremor aí, cara, me lembrou muito aquelas simulações de impacto do Star Trek, sabe? Da série clássica. Sim. Nossa, é muito ruim, porque, cara. Não tem muita coordenação. Não tem muita coordenação. Então, assim... Cada um cai pro lado. Imagina o diretor assim... Gente, tremor em três, hein? Um, dois, três. Todo mundo finge que tá caindo, assim, né? No tremor. Parece Chaves. Mas é divertido. É tosqueira. E essa mulher que eu tava conversando com o doutor, que é a doutora Aida Scott... Ela explica por que o lugar ali é impossível, né? Que eles estão orbitando um buraco negro sem ser sugados por ele, né? Então isso contraria todas as leis da física ali, né? O que não é bem verdade. Depois eu fui ler sobre isso. Não é bem verdade, não. Se você estiver fora de um certo alcance, dá pra orbitar numa boa, mas tudo bem. Mas o episódio dá a entender que eles estavam dentro do alcance. Diz claramente que eles estão dentro do alcance. É, porque eles vêm ao longo do episódio até... outros sistemas que estão atrás deles, sim, sendo sugados, né, passando por eles e tal. uma coisa que eu notei dessa hora é que, assim, fala coisa que eles estão ali no, né, no, na órbita do buraco negro, arriscando ser sugados, só não estão sendo sugados por alguma força misteriosa e tal. E a Rose tá super de boa, né, cara? Ela tá super tranquila, assim. Não, legal, eu tô olhando pro buraco negro, mas eu tô tranquilo. Tava lá feliz, rindo, fazendo piadinha e tal, se lidando lá com a tripulação. Fica assim, porra, que porra é essa, sabe? A Rose, até os 45 do segundo tempo desse episódio, cara, ela faz cara de pateta e ri de tudo, sabe? Tipo, é aquela pessoa que tá com o início da serotonina do amor, sacou? Tipo, não tem tempo ruim pra ela ali, sabe? E aí a gente vê uma cena rápida com o Toby, né, que ele é mandado fazer a manutenção lá contra agosto, né, e escuta uma voz chamando o nome dele ali, né? Então já é o indício do terror psicológico, a lá Alien, que a gente vai ter nesse episódio, né? Você sabia que essa não é a única referência a Alien que tem no episódio? O santuário, né, onde eles estavam, né, aquela base onde eles estavam, foi baseada na nave Nostromo do filme Alien. Ah, sim, sim, eles são octógonos, né? Os corredores são octogonais. Exatamente. Né? Porra, muito bacana, cara, bela referência. E aí a Rose finalmente pergunta sobre os aliens estranhos que serviram bebida a ela, né? E o cientista assim, de peito cabeludo lá fala que são os Ud. Caralho, tinha muito cabelo naquele peito, cara. Que coisa desagradável. Por que o sujeito de peito cabeludo tá de camiseta? Ué, justamente isso. Foi mostrar a virilidade. É, a virilidade dele, pô. Porra, mostrar que tem cabelo no peito. É nojento, cara. Porra, tudo bem ter cabelo no peito, só não precisa ficar esfregando na cara das pessoas, porra. É que ele anda de camisetinha ainda, né, cara? Faz que e tem um cabelo de menudo, sacou? Tipo, um cabelinho comprido até a nuca, sabe? Esse cara do peito cabeludo é o Danny, não é isso? Exatamente. Pelo visto, esse cara vai ser o K9 de hoje, né? Sim, o Thales. Thales já destilou o veneno. Escolheu um pra Cristo já. Aí o cara explica que os Ud trabalham nas minas, né? E ele fala, tipo, todo mundo tem um, né? Então eles são basicamente escravos, né? E a Rose fica chocada com aquilo. E ela fala que já se sentiu assim há muito tempo atrás, assim, tal. E você vê que ela vai defender a liberdade dos Ud, né? Então os Ud são meio que os elfos domésticos do Dr. Who, né? E ela ainda é sacaneada, né? Quando tenta defender, né? Vem lá, a estagiária vira... lá vem mais uma dessas defensoras de Uds. Eu acho bacana que eles começam a desenvolver essa história dos Ud aí, ainda que o Ud não seja o elemento principal, né, desses episódios. Mas, e é uma questão bem interessante, né, essa coisa de, tipo, nós temos o direito de fazer outra pessoa de criada, de escrava, ainda que essa outra pessoa se mostre a favor, sabe? Tipo, o Eccleston responderia, não. Não. Mas essa discussão não chegou ao doutor, né? Não chega no doutor. Mas é bem interessante isso, né? Quer dizer, a liberdade do cara deve ser colocada pra ele à força. Se o cara quer ser escravo, ele é realmente escravo ou não? É uma puta discussão interessante, que depois a gente vai ver mais pra frente, tem outro episódio com o Zud, que isso ganha a dimensão principal do episódio, mas é bem bacana. Só porque a gente ainda não citou o Douglas Adams hoje, né? Isso me lembra muito o restaurante no fim do universo. Sim. Exato. Sim. Que tem seres bovinos que servem a carne... E eles cortam a carne do próprio corpo. E quando as pessoas ficam horrorizadas, eles falam, não, é ótimo fazer isso, faz bem pra mim também, é um prazer. Toma. Sim, é meio que argumento daquela coisa do argumento dos vegetarianos, né? Hoje eu vi um episódio do Adventure Time, que eles estão comendo uma carne, fazendo um sanduíche, e aí o Finn pergunta de uma carne, e o Jake responde, foi o fulano de carne que deu pra gente, tipo. E aí depois o Jake tem pesadelo, sacou? Sonha com o cara... Muito bom, ou o Who Cares aí. Oh, né? De repente a gente pode se especializar, né, fazer o Who Cares. Nossa. Né, só falando sobre essa raça tão interessante. Daqui a pouco a gente vai ter um portal, né, assim, tipo... Exato. De podcast. A gente se importa com tudo nessa vida. Só com o que não importa de verdade, né? Exatamente. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. Aí o doutor faz uns cálculos sobre o campo gravitacional e ele acha 3,6 no resultado, cara. Isso é muito engraçado. Tipo, força 6 multiplicado por 6 a cada 6 segundos, né? E é bom que eles falam isso muito sério, mas isso é muito massacration, né, cara? É, não, mas é... Na verdade, vai te dando pistas, né, o tempo inteiro, sacou? Exato. O tinhoso tá por ali, o cabeça de morcego tá por ali. Exatamente. Opa, alguém caiu aí? JP. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta aqui. Aí, você falou dos 3,6 do resultado até cair, bicho. É, pois é, cara. É? O homem tem poder, cara. Ele fica brincando com o sinteco gelado. É o gelado, sinteco aí. Gelado, é, bicho. Cara, e é muito. É uma definição muito boa, né, cara? Que tem poucas coisas mais desagradáveis do que sinteco gelado. Cara, mas e mochila de criança? Por quê? Porque é feia a mochila? Não sei. Porque pesa? Sei lá. Que incômoda. Bom, voltando pra Dr. Who. O Toby fala que esse povo antigo enterrou alguma coisa que tá presa ali e chamou eles até lá, né? E aí o doutor fica bolado, né? Aquelas coisas que ele tem com a humanidade. Ele responde, pô, então vocês vieram, cara? Como? Aí ele pede um abraço pro Zack, né? Que é o capitão. Uhum. E começa a elogiar a curiosidade humana. Cara, e essa cena é muito boa, que o capitão abraça ele com uma ternura, cara. Ele dá um sorrisinho, fecha o olhinho também. O abraço é muito sincero, cara. Cara, mas assim, você imagina, né? Eles estão ali, você não sabe nem há quanto tempo. O capitão anterior morreu, né? Esse cara é tipo o novo capitão. Então eles estão numa situação que já morreu gente, de isolamento, que eles achavam que ia só ver a cara uns dos outros até o buraco negro sugar eles. E de repente chegam dois humanos, né? Aparentemente para eles o doutor é humano. Alegres, felizes, com quem você pode conversar coisas novas. É um puta sentimento realmente de esperança até, né? Eu entendo o sentimento dele na hora. Exato, mas é aquilo que eu sempre falo aqui, né, cara? Porque a gente acostumou a ver coisas americanas, né, cara? Sim. Já estaria todo mundo apontando arma um pra sim, cara do sim, outro. Verdade. E, tipo, de onde vocês vieram, já estaria preso, doutor. Isso acontece um pouco em Doctor Who também. Uhum. Mas é muito legal ver as coisas acontecendo de um jeito mais real, sabe? As pessoas simplesmente conversam primeiro. Se alguém é simpático, as pessoas costumam ser simpáticas de volta, sabe? Aliás, isso é uma coisa que a gente fala bastante, né? Como você tem desenvolvimento de personagem em conversa em Doctor Who, né? Isso é impressionante nos episódios. Você conhece os personagens, às vezes, mais pelo que eles falam e a reação do que os outros falam do que por cenas de coisas que eles fazem realmente, sabe? Cenas de ação, assim. É, por isso até que a gente tem uma paciência tão curta quando um roteiro de Doctor Who é ruim, né, cara? Verdade. O JP falou bem no último lá, sabe? Pra que fazer desenrolar uma cena de ação que com uma palavra, uma frase, né, uma conversa, não teria sentido de existir? Uhum. É aquela coisa tipo Lost, os caras caíram na ilha. Se tivesse feito uma roda ali, todo mundo sido sincero com o outro, não ia ter tido problema nenhum, cara. Verdade. Ó, gente, vamos lá. O objetivo é sobreviver. Então acabou o segredo. O que acontece na ilha, fica na ilha. O que a gente souber um do outro, se a gente sobreviver, ninguém vai contar lá fora, beleza? Acabou. Sim, aí você evita aquelas coisas, o cara fala, mas quem está escondido? Aí um personagem olha com cara de mistério pro outro e entra em intervalo, sacou? Tipo... Não, cara, dá pra resolver de um jeito mais fácil. Por isso que eu parei com aquela merda, velho. E o doutor ainda se liga que tá sem a TARDIS, né? Porque aquele lugar que ele estacionou ela foi embora no tremor. Cara, nessa parte eu acho muito legal como muda a reação do doutor, né? Porque assim... Estavam lá na beira do buraco negro e tal, não sei o quê. Mas o doutor tava achando tudo barato, né? A hora que a tarde se perde, aí o bagulho fica sério. Ele muda a expressão na hora, né? Exatamente. Aí ele fica na mesma seriedade que os caras que estavam lá, né? Aí, exato. Isso fica sério. Pelo menos por parte do doutor, acabou as risadinhas. A Rose ainda continua, até a conversa que vai ter mais pra frente ali, né? Mas é porque não tem solução, né? Ele simplesmente desiste. É até um pouco desesperador, sabe? Tipo, acabaram as aventuras do doutor. Não, e é legal que a gente tava falando agora há pouco dessa coisa que a série antiga dava um jeito de tirar a opção do doutor embora na TARDIS. Nesse episódio, as coisas ficam tão sérias que eles tiveram essa necessidade, sim, sacou? Que o doutor realmente teria dado um PS se pudesse. Levar do máximo de gente e de Woody e o que mais pudesse com ele. Exatamente, exatamente. Aí chega o turno da noite, né? Rola o bolero de Ravel lá, né? Enquanto a gente vê os Woods trabalhando e sendo contados, né? Igual produtos mesmo. E a Scully finalmente estreando uma das grandes marcas registradas dessa série nova, que é a roupa espacial. A roupa laranja, cara. Finalmente damos as boas-vindas a essa vestimenta. E como isso se repete, né, cara? É a mesma roupa. Agora o Capaldi usou essa roupa, tinha inclusive o mesmo brasão no peito. Mas aí, como no final do episódio ele vai pra tarde com a roupa e troca de roupa lá, eu fiquei com a impressão de que ele guardou pra ele. Sim, ficou lá. Sim, é meio que um souvenir, né, cara? Porque afinal essa foi. Pô, se bobear, essa foi a batalha mais memorável da história do Doutor. Deve ter sido. Não, e também ele pode ter pensado, cara, eu preciso de uma roupa que eu possa usar no vácuo, no espaço. Só que aí guardou. Ele teria outras, cara, mas é muito maneiro essa série manter essa roupa até hoje, cara. É não, muito... e eu acho engraçado porque. Eu não acho que manteve por isso, né? Vamos combinar. Acho que a roupa tá lá porque a BBC tem pouco dinheiro. Não, mas hoje em dia, pra oitava, por exemplo, já poderia ter colocado outra. Exato. Agora já virou homenagem, entendeu? Virou uma marca registrada. Não, não fazendo alusão a esse episódio, mas a série em si. Sim, né? É tipo. É a roupa série de astronauta do Doutor, sabe? Então, é um pouco isso, tipo. Eu acho que quando foi usada nesse episódio, eles não imaginavam que ia virar essa coisa tão icônica, sabe? E acabou sempre sendo usada de novo, de novo, de novo. Então, tipo, virou marca uma das marcas do seriado, sabe? Achei muito bacana. Essa roupa é quase um personagem do Doctor Who, cara. Muito legal ver ela entrando em cena pela primeira vez. Olha, entre essa roupa e a Marta... Não, para de falar mal da Marta, cara. Faz isso não, ela nem apareceu aí, tadinho. Logo vem. Quer dizer, primeiro vem a prima dela, né? A gente fala disso depois. Porra, cara, nem lembro disso. Para, vamos gente. Lá, tá chegando. E a Rose tá no refeitório sendo servida por um Woody. É a melhor cena do episódio. Ele responde na voz mais educada do mundo: a besta e seus exércitos vão se levantar do abismo para a guerra contra Deus. Aí ela fala, hã? Aí ele dá uma batidinha na bolinha e fala, ah não, desculpa, espero que você goste da refeição. Sim, cara, e a cara da Billie Piper nessa hora, tipo, é a cara que eu faria. Tipo, quê? Hã? Tipo, não dá nem pra se assustar, né, cara, que a parada foi tão aleatória, porque... né, cara. E ele fala naquele mesmo tom monótono, ele não fala com irritação. Ele fala como quem tá falando. Olha, tá fazendo 25 graus e vai chover hoje, sabe? Ele tá falando de um fato, ele não tá botando carga emocional nenhuma naquilo. Então, assim, a reação dela é muito boa, cara, nessa hora. Eu gostei muito. Assim, que é a reação que eu teria também. E é legal, cara, que depois tem essa parte da... Essa cena da Rose aí, tem várias cenazinhas que o vilão vai se mostrando, sim, né, cara? Aos poucos. Tem uma cena rápida que o capitão tá supervisionando a perfuração lá e quando ele vira de costas, a imagem aparece no holograma, né? E aparece aquele bicho vermelho de chifre. Uhum. E então a gente já tem pista suficiente, a gente começa a se perguntar, cara, será que é o capeta mesmo da Bíblia, sacou? Nessas horas desses acontecimentos pingados, né? Que você vê várias coisas acontecendo com vários personagens, você também vê muito... Do cenário e tudo mais, né? Então, assim, eu achei que é um cenário, é um ambiente, apesar de claustrofóbico, tem bastante sets diferentes, né? Pra você ver. Cada personagem tá em um lugar tal. E eu achei a produção muito melhor do que a gente vinha vendo até então. Achei a produção desse episódio exato muito bacana. O que é ruim é que ainda é aquela imagem da BBC de 2006, né? Tipo... Eu acho que esse episódio, cara, ele já deu um salto grande aí em direção, em roteiro... Sim. Porque você vê todos os personagens são bem trabalhados, né, cara? Tipo, tem uns que aparecem menos e tal, mas eles têm destaque, eles são importantes uns pros outros, pra trama ali. Eu acho que realmente deu um salto de qualidade a série nesse episódio aí. E esse sim é um episódio que eu acho que justifica ser duplo. Aquilo que a gente falou do o Empty Child. Uhum, uhum. Aquele parecia que tava meio inchado pra caber em dois e tal. Esse não, isso realmente foi muito útil isso. Até porque que eu acho que vira muito o clima do episódio de um pro outro. Tem isso também. Tipo, esse primeiro é a construção dessa ameaça e o segundo é o combate mesmo, né? Você não enfrenta a ameaça no primeiro. Esses episódios seriam um puta longa-metragem, assim, se botado junto. Sim, verdade. Se tivesse um filme pra TV de Doctor Who, assim, seria perfeito. E aí a gente volta pro Toby, né, que escuta de novo alguém chamar o nome dele, mas dessa vez a voz continua falando. Caralho, essa cena é de fechar o cu. Ela é muito assustadora, cara. É cena típica de filme de demônio mesmo, né? Pois é, e, cara, esse episódio tem várias cenas. A cena da Scully mais pra frente, que tem o cara do lado de fora, é uma cena desse tipo também. Os caras conseguem fazer um terror psicológico com absolutamente nada, só roteiro. É verdade. Só roteiro e um ator legal trabalhando. Agora, essa ceninha do Toby, tipo, tentando se colocar no lugar do personagem, né? Se você ouve uma voz bizarra se aproximando, dizendo que tá atrás de você e que não é pra você olhar, você obedece, porra? Não, né, cara? Você olha, caralho. O capeta está atrás de você. E quando ele pergunta quem tá falando, responde o famosíssimo "eu tenho muitos nomes", né, cara? Aí é que fudeu tudo, cara. E ele sente que tem algo na mão dele, quando ele tira a luva, ele vê, né, que elas estão... Tá tudo cheio daquelas runas bizarras. Que é uma cena, né, muito boa também. Eu lembro de ter sido surpreendido com isso quando eu vi pela primeira vez. Exato. É aquele negócio, pô, um efeito pobre ali, sim, mas extremamente simples, funcional. Pois é. Seria melhor do que se ele tivesse deformado. Exato. Qualquer coisa do tipo. Momento parece que não caiu a ficha da Rose ainda, né? Ela pergunta pro doutor se ele pode construir outra TARDIS. Uhum. E aí o doutor fala uma frase bizarra, cara. Ele diz que as TARDIS não são construídas, né? Elas crescem, né? Tipo, eles cultivam as TARDIS, né? Pois é, eu fui ver que algumas referências disso. Tem outros episódios que meio que confirmam isso, até da série clássica. Só que também tem uma porrada de episódio que nega isso. Desconfirma. Então, pode crer. É uma daquelas coisas que vai a gosto do roteirista, uhum, sabe? E o doutor começa a pensar na possibilidade de nunca mais ver a tarde de novo, né? Ir pra um planeta qualquer, trabalhar, ter uma casa cheia de portas, né, segundo ele. Sim, sim. E o doutor começa a entrar numa paranoia foda e a Rose tá com o olhinho brilhando, pensando na mesma coisa, né, cara? Isso é muito engraçado. Não, mas o que eu acho interessante é que essa conversa já é meio que um vislumbre do final da temporada, né? Essa temática de ficar preso e não poder voltar, né? De, sim, ficar preso em uma situação específica. Ela já aparece aqui, né? E é meio que já um vislumbre disso. Cara, mas eu não lembrava disso, mas nesse ponto aí, sem saber o que vai ter pela frente, tá rolando meio que uns planos de relacionamento sério ali, né, cara? Sim. De juntar os trapos, né? É. Caraca, é muito esquisito isso, cara. Eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho com o Tennant é que eu não consegui aceitar essa coisa do romance Doutor Companion, assim, sabe? Uhum. Eu tive uma dificuldade muito grande com isso. É porque tem aquela coisa, né? Tipo, não importa a aparência dele, ele tem 900 anos de idade, né? Sim, pra mim o doutor tem que flertar com mulher árvore, com essas coisas, sabe? Sim, é porque aquela parada de que, assim, cara, quando a gente vê o doutor pela primeira vez, ele já é muito velho e tem a neta, né? Então, assim, não dá nem pra tratar como se fosse, sei lá, segundo casamento, sabe? Com uma mulher mais nova. É muito diferente. Eu acho que tá rolando é uma crise de meia-idade em proporções intergalácticas, sabe? Pode ser. O doutor se viu num corpo mais novo ali, meio que tem um sex appeal e tal, ele foi ver onde a vida leva, né, cara? Mas aí, de repente, o celular da Rose, que tava fora de área, toca, né? Ali achei o momento que ela fosse atender o celular e ia falar 7 days, sabe? Sim. Tipo chamado, assim. A reação dela foi a mais de humana possível, ela tacou o celular longe. Sim. É muito bom. É boa. E aí eles encontram o Danny no lugar onde os Uds são armazenados, né? Porque, cara, é muito triste, eles ficam tipo num galinheiro, né? É. Até serragem tem no chão ali, é muito derrota. Eles não precisam de mais do que aquilo, né? Então o Danny pergunta pra Rose que mensagem que ela recebeu e ela fala, ele despertou, né? E aí, nisso, os Uds todos viram e respondem uníssono, e vocês vão venerá-lo. Mais uma cena de cagaço. Sim. Pois é, cara, esse episódio até agora foi o que mais me deu medo, entre aspas, assim, sabe? Tipo, não, medo, ai, não quero ver isso e tal. Não, a construção do clima é muito bem feita, é muito bem dirigido. Em outro canto, a Scuri, que é a estagiária lá, né, ouve o computador dizendo que tem uma porta destrancada e vai até lá, né? Aí, cara, ela olha na janela e vê o Toby lá fora, loucaço, né, cara? Tá sem a roupa espacial, todo escrito na cara e rindo que nem um psicopata, olho vermelho, curtindo cara. Um banho de lua, né? É, aplaudindo o pôr do sol, né? Se não aplaudindo. Aplaudindo o pôr do sol do buraco negro. Eu acho que essa é a cena que mais me incomodou nesse episódio, cara, no bom sentido, sacou? Porque, pô, não tem truque de câmera, não tem barulho pra te dar susto, não tem nada, cara. É só aquele cara com aquela cara de biruta e a gente vendo, né, pelo ponto de vista dela lá de dentro, né, aquele cara pequenininho lá, pelado lá de fora, sacou? E esse conceito é muito assustador, né, que é o cara possuído de verdade, sacou? E o ator que faz o biruta, né, o Toby, ele manda muito bem quando ele faz essas caras, né? Ele faz uma cara de possuído muito boa, assim. E de repente ele faz um gesto que começa a quebrar a vidraça, né? Aí rola aquela coisa, a luz vermelha piscando, alarme tocando, a área fica comprometida. E aí eles se dão conta que a mulher sumiu, só que o Toby tá lá dentro, cara. O Toby é um dos últimos a voltar também, né? Então rola aquela parada, você acredita que naquele momento que ele volta todo assustado e aparentemente sem memória, que ele realmente possa nem ter lembrado do que tava acontecendo, né? Exato. Que, aliás, é o que a gente vai ver depois, é o que aconteceu, né? Sim, sim. E o capitão pega um sinal dela vindo de outro setor, eles vão atrás, né, achando que ela ficou por lá, só que ela, cara, não tá respondendo. Essa eu achei uma sacada muito boa, essa cena aí. Exato, você fala, pô, será que o cara levou, né, o comunicador dela, escondeu, alguma coisa assim? E quando eles chegam lá, cara, o doutor olha pra cima e vê que a mulher tá do lado de fora, né, indo já em direção ao buraco negro, né? Isso não é pra criança, cara. Esse episódio não é pra criança. Não, olha só, a gente fala muito isso, eu acho que já deixou de ser, né? A série não é mais infantil, cara. Não pode, nem pode, né, cara? Porra. Aí, e quando o doutor vê a mulher morta já lá em cima, é a deixa pro sinto muito, muito mesmo desse episódio, né? Nesse aí é o mais clássico, né? Que, tipo, para tudo, ninguém fala nada, e ele fala, eu sinto muito, sinto muito. Cara, não, né? Você vê quase a luz em cima dele ali de teatro pra ele falar, é, né, é muito, cara, babaca. Aí o doutor finalmente entra na roupa laranja e fala pro capitão que ele vai descer com a cientista, né, com a Aida. E o capitão ainda fala, pô, mas eu nem sei quem você é, né? E o doutor responde, mas você confia em mim, né? Fala a verdade. Que é aquela coisa que a gente já cansou de debater aqui, sim, né? Só avisando o ouvinte, a gente sabe que tem uma citação no livro que o doutor explica que as pessoas são. Ah, aquela coisa, se você tiver que ficar explicando cada vez que ele entra numa situação com um bando de desconhecido, ele ter que ganhar a confiança deles aos poucos, seria muito chato. E nesse episódio aí, só o amor que rolou naquele abraço entre ele e o capitão já é suficiente pro cara confiar nele. Cara. Exato. Foi bonito, foi um momento bonitinho. E aí, na hora de se despedir do doutor, a Rose diz que as pessoas na Terra imaginam as viagens espaciais cheias de facilidades, né? Tipo, teleporte e tal. Só que, na realidade, o buraco é mais embaixo, né, cara? É tipo aquela coisa do gravidade, né? O espaço não é bonitinho, cara. É um lugar mais terrível que você pode estar. E também eu vejo como uma referência do Alien também, né? Aquela coisa que, tipo, é uma exploração espacial, mas é mineração. Você vê os caras fudidaços lá, né? Não é... Ah, o nobre astronauta, riquinho, cientista inteligente. Não, virou aquela parada. Tipo, cara, vai ser um trabalho de corno, vai mandar um corno lá pra fazer, entendeu? Tem jeito. É porque a série tem, já levou a gente pra espaços diferentes, né? A gente já viu essa coisa mais Star Trek, do teleporte, essas besteirinhas. O episódio lá do fim do mundo é o espaço de luxo, né? Era uma festa pros ricaços do espaço. Aqui a gente vê o espaço da galera ralé, assim, a galera que tá lá ralando mesmo. São mineradores, tal qual o pessoal do Alien, é a galera bem suja. Sim. É, e esse é o espaço, eu acho que talvez o mais próximo da realidade que a gente teve na série, né? Que é tipo perrengue de astronauta mesmo, assim. É. Ah, no episódio seguinte tem o perrengue lá com ar, com oxigênio e tudo mais, é bem isso mesmo, né? Sim. E aí o Danny dá ordem pro Zud não saírem do galinheiro, né, custe o que custar, porque já rolou aquele negócio estranho de aumentar as ondas cerebrais dele. E finalmente desce o doutor e a doutora, né, a doutora Aida Scott, buraco adentro. Não, e tem a despedida da Rose com o doutor, né, o episódio também faz questão de fazer isso. É uma despedida que, assim, eles dedicam um momento pra se despedir, não é tipo, ah não, vamos nos separar, cada um vai pra um lado, a gente se encontra aqui depois, não. Rola uma despedida, né? Tu sente que tem um peso ali, aquela descida dele, né? O doutor ganhou uma nova companhia, né, nesse episódio. Sim, que sobrevive, né, cara? Que sobrevive. Mas acho que ele que foi com ela, né, na verdade. Porque a missão era da mulher. É verdade. Aí é legal que a descida é longa, né, cara? Rola uns bons minutos de episódio com eles no elevador, assim. Dá realmente essa sensação que tá indo bem fundo, apesar da velocidade, né? Tem uma hora que eu acho muito bacana que ela vira e fala... É, não há volta agora, né? There's no turning back. E aí o doutor meio que sacaneia, falando que isso é que não pode, que isso é muito clichê, né? Quer dizer, clichê de gente que morre em filme, né? Então, assim, ele fala, não, você não pode falar isso, não sei o quê. Pior do que isso seria só falar, não, agora tudo vai dar certo, sabe? Ele mesmo fica dizendo que, tipo, reconhecendo que eles estão nesse tipo de situação, é bem bacana também. Bom, então assim a gente termina o Impossible Planet, né? Tem algumas coisinhas de trivia que são legais desse episódio. É, uma parada é que aquela coisa do... que eles comentam, né, o campo de gravidade lá, que é em forma de funil, né, que mantém o planeta estável sem cair na órbita, uhum. Ele é uma referência ao Inferno de Dante, que no Inferno de Dante o caminho para o inferno também tem uma forma de funil, que tem o demônio bem no fundo dele. Olha só, então, que legal. Então é como se fosse realmente isso, né, como se o demônio estivesse no buraco negro e o funil fosse o caminho para o inferno, né? Isso é bem referência mesmo. Pô, que massa. Comenta, né, da referência do Cthulhu e a coisa deles serem possuídos pela besta e tudo mais, que é referência ao Cthulhu e ao Lovecraft, né? Uhum. Que mais? Ah, isso é legal. Esse é o primeiro episódio da nova série que não tem nenhuma cena que se passa na Terra ou na órbita dela. Ah, então, legal. Caraca. É completamente alheio ao planeta Terra esse episódio. Isso é bem bacana. Que antes de fazerem o Zood, a produção considerou usar Hox Califcorofalapatorians, ou seja, Slitin, como sendo os escravos da base. Caraca. Pois é, isso é muito bacana. Quem foi a boa alma que veio com essa ideia do Wood, cara? Então, mas assim, o que ia rolar? Eles iam ser uma raça servil, né? Eles iam ser os escravos da base, e eles iam cair, eles iam ser os primeiros a ouvir a lábia da besta, porque a besta eles iam ver como um deus que estava prometendo a liberdade deles, entendeu? Então eles queriam ser livres, entendeu? Mas aí eles iam virar os bandidos? É, que nem o Zood mesmo, só que em vez de ser simplesmente possuído porque são acessíveis telepaticamente, eles iam meio que ser os servos da besta, entendeu? Cara, eu tenho certeza que essa ideia não foi pra frente, porque não tinha como colocar 50 Slitin em cena, cara. Foi algo parecido, porque olha só... Eles não iam caber no cenário com as bundas gigantes. Eu ia falar deles. Isso, os cenários são estreitos, né? Exato. Então, assim, não, tem a cena do duto de ventilação, que eles não iam entrar, sacou? Exato. E sem contar que ia ter que fazer fantasia pra uma porrada de gente... O Woody é só a cabeça, né? Não, eles iam ficar peidando, né, cara? Pô, nada a ver com esse episódio. Não, eles não iam peidar porque eles não iam estar usando roupas de ser humano. Ah, sim, é verdade. Mas aqui, ele diz que foi decidido que usariam uma nova raça quando eles repararam que os custos de consertar as fantasias dos Slitin, que obviamente sempre tem um rasgo, uma coisa que se solta durante a produção, seria tão caro quanto criar as novas roupas do zero, né? No caso do Zood, que são só a cabeça. Então, pelo custo-benefício, seria melhor ter uma nova raça. Velho, como sempre, as melhores coisas de Dr. Who vêm dos problemas financeiros, né, cara? Tá vendo? E criaram uma raça maravilhosa. Pois é, não, sensacional. E a história com eles depois é ótima. Tem aqui também, logo no iníciozinho do episódio, quando eles descem da tarde, né? O Dr. Dica Tarde está com indigestão, né? Sim. Tá se sentindo mal, como se tivesse com indigestão. E tá falando aqui que a última vez que o doutor mencionou que a Tardes estava tendo indigestão foi depois que ela engole o Master no filme de 96. E aí o doutor comenta isso. Ah, isso aí, após que a Tardes vai ter indigestão, alguma coisa dessa, entendeu? Ele fala assim, ah, agora a Tardes tá com indigestão porque engoliu o Master. Então faz essa piadinha. Não sou o Master, mas o Eric Roberts, né, cara? O Eric... Puta que pariu. Não, vou esquecer. Né? O Master Eric Roberts. Que mais? Ah, isso é ótimo. Esse foi o primeiro episódio da nova versão do Doctor Who que teve cenas gravadas numa pedreira, né? Tipo Changeman. E que pedreiras eram meio que uma piada recorrente da antiga série, porque eles eram usados como cenários alienígenas, né? De outros planetas. De outros planetas. Tipo, a mesma coisa do Star Trek e tudo mais, né? Vamos usar uma pedreira. Tipo, eles saem da tarde e estão numa pedreira, planeta alienígena. Legal. E que isso não tinha sido usado na nova série até agora. Deixa eu só, então, fazer uma observação aqui, uma curiosidade. Eu li recentemente a biografia do Mussum. Uhum. E algumas cenas de filmes dos Trapalhões, inclusive eu acho que a Batalha dos Planetas é filmada em pedreira. É a clássica pedreira. Não é uma coisa inglesa, né, cara? Sim. A galera usa mundo afora. Exato. E assim... Inclusive até no Doctor Who mesmo, no episódio recente, no Kill the Moon, a Lua é uma puta de uma pedreira preta e branca, hein, sim, cara? Sim, sim, é impressionante. Com certeza. É impressionante. E tem uma última trivia que eu vou deixar pra quando for fechar o episódio, que essa trivia é sensacional, que é muito mindfuck, assim, mas deixa pra depois, vamos começar o outro. Legal. Bom, vamos pro próximo episódio, então, Satan's Pit. Thales Martins, a ficha técnica? Todo mundo, cara. Mesmo aquela galera de sempre. Eu só vou pular direto. Foi exibido no dia 10 de junho de 2006. E olha, em tempo real de novo, foi visto por 5,5 milhões de pessoas no dia da exibição. Ah, mas olha, tem uma curiosidade aqui. Foi exibido no mesmo dia do primeiro jogo da Inglaterra na Copa do Mundo de 2006. Perdeu ou ganhou? Porra, boa pergunta, não sei, cara. Eu vou deixar pra lá. Assim, tipo, respondam nos comentários aí. Alguém diga nos comentários. Tomara que tenha perdido. Tomara que tenha perdido pra aprender a não competir com o Doctor Who. É difícil, a seleção inglesa dessa época era boa, cara. Ah, mas não ganhou porra nenhuma. Não, mas caiu pra Portugal, né, nessa Copa. 2006, qual é o grupo da Inglaterra? Inglaterra e Paraguai. Foi 1-0 Inglaterra. Tá ótimo, cara. Tá lindo. O povo tava feliz, mas não devia estar com muito espírito, né? Devia estar todo mundo bêbado assistindo um episódio denso igual esse, né, cara? Ih, lá o capeta! JP, sinopse de Satan's Pit? Esse eu peguei a sinopse do Netflix, porque tá uma sinopse sensacional, tá? Pô, faz ideia, cara. Que é... Rose luta pela vida contra Odd, tá? Não é Woody, é Odd. E não é contra Ozud, é contra Odd. É tipo, é o nome de um cara. É o mágico de Odd. Isso. Rose luta pela vida contra Odd em um planeta que logo vai ser destruído e transformado em buraco negro. Enquanto isso, o doutor tem um confronto importante com Pete. Viu? Vocês queriam saber o nome do capeta? O capeta se chama Pete. Peter. E tá com letra maiúscula. Doutor vai ter um confronto importante com o Pete. Cara, que, ó, Netflix, tá de parabéns, tá? Dessa vez isso superou, pô, cara. Não, eu li essa sinopse e falei, não, me interessa que ela não tenha nada a ver com o episódio. Vai ter que ser a sinopse que a gente vai ler. Tá? Vamos falar então da segunda parte desse episódio duplo, Satan's Pit. Do confronto com o Pete, né? Exatamente. Brad Pitt. O episódio começa já com o Jefferson abrindo fogo contra o Zud, né? E eu não sei como, cara. Ele abre a porta, mas os Uds são mais rápidos e eletrocutam a garota lá com a bolinha. A garota que nem fala teve, cara. Essa cena é muito mal dirigida, cara. É lamentável. O cara tá começando a abrir a porta e de repente a mulher tá na frente da porta. Sim, sim. É horrível. Não, e sabe o que é mais legal dessa cena? Quando a bola volta pra mão do Ud, você vê que claramente alguém jogou a bola, porque a bola volta em arco. E ele pega e a mão vem pra trás, sabe? Tipo, é muito ruim, mas é bom. É um ruim bom. Ah, mas pode ter tido alguma coisa de edição também, né? Da cena ter sido cortada, porque era aquela ceninha curtindo o início, sei lá. Não, é muito mal editado e é muito mal dirigido. Esse era muito fácil de resolver, né, cara? Era só ter uma outra militar com ele, sim, pra segurar a onda, sim, ali. E ela ia tirar, sacou? Acabou. Aí o Jefferson fala pelo comunicador que tá na hora de executar a estratégia 9, né? E o capitão concorda, a gente ainda não sabe o que que é. Eu fiquei surpreso de não ser estratégia 6, né, do jeito que o 6 é repetido. Sim, esses episódios. É no Star Wars, né, a famosa Ordem 66. A Ordem 66 do Star Wars, verdade. Um detalhezinho que apareceu na legenda do Netflix, o episódio em português ficou O Abismo de Satanás. Porra, bom nome. É a tradução literal, né? É, seria o abismo de Satã, né? Mas Satanás serve. Satanás parece o cachorro da Bruxa 71. É. Aqui, Satanás! Cadê você, Satanás? É mais engraçado. E nesse momento o doutor que tava fora do ar volta a se comunicar, né? E o capitão manda eles voltarem. Fala, pô, não dá pra vocês ficarem embaixo, vem pra cima e tal. E a Aida corta o sinal, né? Uhum. E aí o doutor vê que ela tá querendo descer. Só que ele pondera e pela primeira vez na vida ele falou que acha melhor recuar. Então, eu acho essa cena muito bacana. Tem esse pequeno monólogo do doutor, né? Sobre as pulsões humanas, né? Sobre que o que move a gente é uma reflexão muito bacana. E aí quando ele diz, no final desse monólogo, quando ele diz que vai recuar, aí que você fica com um cagaço da ameaça, né? Porque ele é sempre o cara que vai lá cutucar a onça, né? Então assim, porra, ele pensou e vai recuar. Ele deu todos os motivos pra seguir, mas ele falou que vai recuar. Então você fala, caralho, era o sete pele, cara, era o tinhoso. E pô, é o doutor pagando pau pra aquele buraco ali, então você imagina o conteúdo da parada, o que que é, né? Pô, esse momento é muito bom, cara. E a mulher concorda com ele e tal, mais uma vez, né, em vez de ter aquele negócio, não, eu vou, custe o que custar, tirar uma arma, aquela coisa que a gente veria em filme. Não, a mulher fala, ok, então vamos. Também não é burra, né? Nisso eles lembram do Toby, né, que tá caído lá, e o Jefferson quer matar ele, né, aproveitar que o cara tá desmaiado. E a Rose fala, não, se for matar, ele vai ter que me matar primeiro, né, que o que tá no cara já não tá mais. Porra, a Rose vacilona do caralho. Mais uma vez a Rose fazendo merda. Não, mas peraí, qualquer outro poderia ter sido usado porque esse cara é usado depois, né? Ela fez certo. Não, e naquele momento ali, mesmo que matasse o Toby, ele ia possuir outra pessoa. Exato, é isso que eu tô falando. Ah, mas ela não sabia, cara. Eu teria me deixado matar. Por isso que você não é companheiro do doutor, tá? Exato. E assim que o doutor e a Aida entram no elevador pra subir, a luz acaba. E o Zud começa a fazer a pregação do diabo de novo. Aí o capitão entra na linha e usa o nome do Torchwood, né? Sim. Ele fala do Torchwood Archive, né? Tipo, arquivo Torchwood. A gente descobre que ele é o mandante, né? O responsável por essa exploração toda, né? Por essa viagem. Eles estão ali por ordens do Torchwood, né? É quem bancou a viagem. Muito legal. Aí se encaixa perfeitamente, né? Aliás, esse momento teve antes aí do discurso lá da besta, através do Zud, né? Eu achei interessante porque ele faz toda uma analogia de luz e escuridão, né? Ele diz que os humanos são frágeis criaturas de luz, da luz, dizendo que a luz é meio que provisória, né? E que só as trevas que vão permanecer no final. E é engraçado porque isso faz eco com o final do True Detective, o diálogo final lá que eles têm. Sim. E também com a edição final do Top 10 do Alan Moore. Sim. Tem essas duas histórias têm essa ideia também, né? Do tipo, pô, mas tem muito mais trevas do que luz, né? Então a gente tá perdendo essa batalha da luz contra as trevas. E aí sempre tem um personagem nas duas histórias que responde: não, por onde eu vejo, a gente tá ganhando, porque no início tudo era trevas, né? Então, se tem um pouquinho de luz, já é uma vitória. E eu acho que esse discurso da besta aí tem muito a ver com isso também. É esse mesmo tipo de ideia também. Sim. Pô, é uma metáfora muito forte, né? Talvez a primeira metáfora de todas tenha sido essa. Mas, pô, tá na hora de parar de usar, né, cara? Já deu. Mas acho que no Doctor Who não. De luz e trevas. No Doctor Who não é tão frequente. Não, não, pô. Não no Doctor Who, o resto do mundo que eu digo. Cara, enquanto o cristianismo for a religião que tem o maior ibope, não tem jeito, vai ser sempre assim. Cara, isso na ficção eu acho que funciona, mas não tem nada mais errado do que as pessoas acreditarem nisso. Sim. Que as coisas são feitas de preto e branco, sacou? Sim. Mas assim, se tem um episódio de Doctor Who que poderia usar claro, isso, é esse. Esse episódio é perfeito. Tá muito apropriado. Tá encaixado perfeitamente. Aí o doutor tira o elefante da sala e fala, ok, você é a besta, mas qual delas? Aí ele começa a falar que tem mais religiões do que planetas, né? Muito legal isso. Que é verdade. Se você for pensar só o nosso, né? Exatamente. Ele tá numa proporção de, no mínimo, umas 20 pra 1 aí, cara. Pois é. E aí ele começa a citar várias religiões, né, cara? E tem umas com os nomes muito bons. Entre elas tem o Pash Pash. E uma que eu achei sensacional, que é o culto do vagabundo de lata, cara. Sim. Essa eu me identifiquei. Tem vagabond. E aí o capeta depois responde que ele é todas as bestas. E ele foi aprisionado ali por uns tais discípulos da luz, desde antes do tempo. É, aí que ele fica bolado, né? E isso é muito maneiro, cara, que o doutor fala que é impossível, né? Tipo, uhum. A gente começa a ter uma pista da religião do doutor qual é, né, cara? Não, é uma questão de religião, cara. O doutor viaja no tempo. Levando-se em consideração que ele pode ter ido pro minuto zero do tempo até o último minuto do tempo, até o restaurante do fim do universo, não existe nada antes e depois disso. Então, assim, tipo, então, não existe nada ao alcance dele. Por isso que é religião, né, cara? Caso exista algo além daquilo, ele não acredita, sacou? Sim. O doutor ali, ele acredita no universo. Se tem algo fora do universo, escapou da alçada, né, cara? E aí ele começa a zoar a tripulação, trazendo o segredo de um por essa um. Essa parte é muito boa. E é muito engraçado que a gente vê que aquele clichê, né, do virgem ser o que é sacrificado, possuído, o ritual é feito com ele, né? Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Sabe a igreja do vagabundo lá de lata? Em algum episódio, no Sarah J. Smith, eles tentaram conquistar o planeta. The Patriarchs of the Teen Vagabond. Que é um grupo de religiosos da Church of Teen Vagabond. Pois é, que o negócio era específico demais pra ter sido criado aleatoriamente, né? E aí, na hora que ele vai falar sobre a Rose, ele fala que ela é a criança que morre cedo em batalha, né? É. Porra, aí... E aí o espectador fica bolado com o possível fim de temporada. Exatamente. Né? E a Rose mais ainda, né? Sim. Aí o doutor tem que falar grosso no comunicador lá, né? Faz um discurso de autoajuda, né? Rola aquele discurso de motivação do técnico no vestiário do time de esporte. Exatamente. Ele quer desmoralizar vocês. Ele quer desmoralizar vocês, mas juntos, todos nós somos muito mais fortes juntos, não sei o que, blá blá blá. Tipo. É muito discurso de futebol, eu não tinha pensado nisso. A Bessa está sozinha e vocês não, né? Vão lá e acabem com isso. Uhum. E aí, nesse momento, como se o negócio já não estivesse ruim o bastante, né? O cabo parte, né, o cabo do elevador, e eles ficam presos lá embaixo, né? E a Rose bota a galera pra pensar no que fazer, né? Tipo, dá aquele tapa na cara e fala, pô, acorda pra vida, gente. Eu acho esse aí um grande momento da Rose, quando ela põe ordem lá no bagulho todo, né? E é legal porque ela pega as poucas palavras que o doutor disse e transforma aquilo em motivação pra cada um. Sim. Ela vai adaptando aquilo. Mas olha só. Ela começa a dar ordem na parada, é muito bom. Uma das coisas que a gente faz aqui no podcast é analisar a série... com a visão do todo, né? Uhum. E a gente aprendeu ao longo do tempo que quando a Companion cresce, ela tá prestes a partir. Então, assim, tipo, a gente tava tendo indícios ali, não só o tinhoso ter dito que ela ia morrer em batalha, mas ela cresceu ali, ela tá comandando uma situação. Ela tá sendo doutora ali. Sacou? Tipo, exato. Sim, ela tá bancando o doutor na falta do doutor. Mas como ela nunca pegou, como ela não pegou ali na chave de fenda, como ela não tava sob comando, ninguém chamou ela de Dr. Rose ali, mas ali ela era Dr. Rose, ela tava controlando a situação, mandando ver, dando ordens, dizendo o que cada um ia fazer. Então assim, cresceu, bicho, já era, tchau, tchau. Sabe o que eu acho que aconteceu aí? Era aquela famosa coisa do casal que um faz mal pro outro, cara. Separou o Mickey e a Rose, os dois ficaram excelentes, cara. Começaram a resolver tudo certinho, não tem problema nenhum. Os dois viraram gênios, pensando, né, pra cacete e tal. Então um tava prejudicando o outro. Só que é aquele casal que os amigos comemoram quando separa. Não, mas assim, essa análise eu acho interessante de que quando o Companion tá crescendo aqui, ele tá indo embora. Ah, achei que fosse a minha, do casal separado. Não, sabe isso. Pode ter até virado uma coisa recorrente, sim, mas eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que a visão que o espectador tem nesse primeiro momento é que a Rose está se tornando uma igual do doutor, portanto, está se tornando merecedora do doutor. Eu acho que é mais um indício que vai dando pro espectador que aquele casal pode se realizar, entendeu? Coisa que você não imaginaria no início da série. Entendeu? Tipo, que a Rose era alguém que não sabia nada contra um cara que conhecia o universo. Entendeu? Acho que agora, essa coisa da Rose crescendo, por mais que signifique que ela vai sair, pro público ali, é uma esperança de que aquele romance pode se realizar, sabe? De que eles estão mais próximos de serem iguais. Thank you. O capitão, então, depois desse discurso da Rose aí, consegue trazer a energia de volta, né? Estava tudo no escuro. E aí, mais uma vez, a simbologia, né? Do faça-se a luz. É, exatamente. Combatendo a escuridão. E, enquanto isso, o Danny começa a pensar em um jeito de parar o Zood, né? Ele consegue achar um jeito, só que ele precisa ir até o galinheiro deles lá para funcionar, né? Então eles bolam... Cara, é aquela famosa missão de videogame, né? Exato, missão suicida, né? E quando eles estão passando nos dutos, é incrível isso, né, cara? Que é um dos momentos mais tensos do episódio, e aí é o momento que eles encaixam as piadinhas, aquela hora que um fica olhando pra bunda do outro. E a piadinha da bunda da Rose, sim, assim. Caraca. E depois dessa descontraída aí, cara, o episódio volta a ficar extremamente sério, que eles chegam num ponto que ainda tá fechado, e o capitão precisa de tempo pra abrir, né? Essa cena dá uma angústia incrível. Cara, toda essa parte aí é foda. Toda essa parte aí é muito foda. Da tensão que vai construindo de abrir, fechar a comporta, o Zood chegando, o sacrifício. Cara, toda essa parte é muito legal. Dá um clima muito bom. Tem aquela parte que o Toby tava ficando pra trás, e aí que os Zood vão pegar ele, e aí de repente volta o diabo de novo, possuindo ele, e ele faz um sinalzinho de silêncio pro Zood, tipo, porra, não conta que sou eu. Cara, me caguei de novo aí, cara. Cara, essa hora eu achei muito ruim, cara. Tipo, virou um momento meio pastelão, muito fora de mão ali. Não precisava do dedinho de silêncio, mas ele pois ter ficado com o olho vermelho foi legal, sacou? Fala, pô, relaxa legal, que eu tô no comando aqui e preciso dessa galera. Pois é, mas fez esse negocinho do dedinho, assim, tipo, não conta pra eles, não. Olha, eu tô aqui escondido, haha. Mas, cara, ficou muito esquisito. O Sete Pele é ardiloso, ele brinca com você, cara. É o Sete Pele, tá certo. Aí o Jefferson tem que ficar lá segurando eles com um tiro, e nisso o capitão consegue abrir a porta, só que pra ele abrir uma porta, ele tem que fechar a anterior, né? E aí o cara fala, pô, então pelo menos tira o oxigênio daqui, né, cara? Eu prefiro morrer sem ar do que pela mão do Wood, né? Agora, a parte que é legal nisso é que na hora que a porta fecha, ele fala pro capitão, né? Porque o capitão só tá vendo o sinal de vida dele, não sabe exatamente o ponto da porta. E ele fala, ah, capitão, acho que eu fui um pouco devagar demais, né? Que é a mesma frase que a Rose falou lá no Dalek. Lembra que olha só, cara, que memória. O Adam corre. Uhum. Não, eu não tinha lembrado disso também, eu vi isso na trivia. Ah, tá. Que o Adam corre, a porta fecha e a Rose fala pelo comunicador com o Doctor, né? Tipo, olha, eu acho que eu fui um pouco devagar demais, né? Sim. Tipo, é aquela merda, tipo, caralho, eu vou morrer, sabe? E ele fala a mesma coisa, foi legal. Não, e é legal também que é uma frase muito nobre, porque não foi devagar demais, né, cara? A porta que fechou rápido demais. Exato, e ele falou pra tirar lógico. O peso do capitão, né? Falar, pô, sim. Mandei mal. Nossa, é bonita, essa cena é bonitinha, assim. Tipo. É bem legal. Como o Thales falou da biografia do cara, né? É um ator de peso pra caralho, sacou? Aí você vê nessa cena aí que maneiro que é esse diálogo. Indo pra situação do doutor, ele tá que desce o buraco lá. E aí ele tá conversando com a Aida. E ela pergunta, pô, se esses pensamentos todos estão emanando dali, e essa besta realmente pode ser o demônio original. Aí o doutor responde, talvez o demônio seja nada mais do que isso, né? Uma ideia. E, pô, é muito legal isso. Eles vão começar a trabalhar direto com esse conceito daqui até o fim do episódio. Não, e eu acho essa ideia muito bacana. Quando ele tá colocando isso, o demônio ser uma ideia e tudo mais, eu acho muito bacana. Aí chega aquele monstro em CG e estraga tudo. Não, tá ruim não, cara. O monstro em CG é só a origem, cara. O que a série tá falando é realmente isso. Não, eu sei o que eu tô falando. Eu não acho que seja ruim o monstro em CG como um todo. Eu tô falando assim, quando você concretiza aquela ameaça, eu achava ela muito mais aterrorizante como um demônio que só existe como presença, como ideia, sabe? É muito mais aterrorizante do que um monstrão. Então, a série tá querendo mostrar até que é uma ideia poderosíssima, mas não é uma ideia invencível, né, cara? Tipo, sim. Tem um corpo, veio de algum lugar, pode ser morto, sacou? E, tipo, a coisa que a gente acredita que poderia ter vindo de um ser interplanetário ancestral que tá preso em algum canto do universo. Muito maneira essa viagem, cara. Sim. E nisso o cabo termina, né? E a Aida tenta puxar ele, só que ele bloqueia o cabo e se deixa cair, né, cara? Ele se joga no buraco lá mesmo, né? E acho que ele fala, né, tipo, considere um salto de fé, uma coisa assim, né? Exatamente. Ela viu que ele travou o cabo, eles conversam rapidinho ali sobre crenças, né? E cara, ele se despede foda da mulher, né? Caso as coisas dêem errado e ainda fala pra Rose que ela sabe o que que é, né? É, isso é legal também. Tipo, os fãs esperando que ele fosse falar, ele não, já sabe, tá bom. Mas, pô, o fã que tava esperando já ganhou o que ele queria, né, cara? Nessa hora já tá sim, claro. Sim, sim. Não, mas achei interessante essa coisa de nunca falar, sabe? Até, é, que bom, né, cara? Até no momento final mesmo, é, ele nunca fala. Melhor não falar, cara. Tem uma vibe meio Prometheus, né, cara, nesse episódio também, né? A gente falou do Alien lá, e também ecoa no Prometheus, né? Que é aquela coisa da humanidade enfiada num canto do espaço, numa situação de merda, descobrindo algo gigante sobre a existência, né? Sobre... Sim. Pô, cara, eu acho isso muito foda, cara. Pra mim, ficção científica é pra isso. É o mínimo que uma ficção tem que apresentar, é isso aí. Tem que ser, tipo, origem de tudo, conhecimento ancestral e... coisas maiores do que a gente. É, a ficção científica, cara, é uma religião mais legal, sacou? Você vai falar de, vai falar de coisas sobrenaturais de um jeito mais bacana, mais tangível. É uma religião que não mata ninguém. Exatamente. Olha. Tá, exceto nas brigas de tracker contra fã de Star Wars. É isso que eu tava pensando. Ah, pô, é briga de maluco que não faz que porra matar nenhuma. O quê, cara? No máximo algumas espinhas são estouradas ali no processo. Exato. Exato. No máximo alguém volta chorando pro colo da mãe. E aí o doutor recupera a consciência lá no fundo do poço, né? É muito legal que ele tá com o capacete rachado, mas respirando numa boa, né? E ele fala que teve uma almofada de ar pra amortecer a queda, né? Nessa hora eu tava pensando que o fosso do diabo é tipo a prisão do Dark Knight Rises, né, cara? É um lugar pra galera se sentir bem, sacou? Que é pular do poço. Beleza, vai ter um colchãozinho de ar, velho. Relaxa. Então, mas assim, eu achei interessante porque essa questão do colchão de ar, como você não sabe exatamente o tamanho dele, né? Qual o espaço que ele ocupa, qual o volume de ar que ele tem, você imagina que é grande, mas você não consegue ter ideia de quanto tempo o doutor caiu, porque também tem um bom intervalo de tempo, tem a despedida lá da Aida e tudo mais. Então assim, você não sabe se ele caiu, por exemplo, sei lá, 30 segundos e você só ficou esperando ele acordar, ou se ele caiu muito tempo e ficou menos tempo desacordado. Então não dá ideia pra você de qual é o tamanho real daquele poço, né? Bem interessante isso também. Parece que é o núcleo do planeta, né, que ele chegou. Teoricamente era o núcleo do planeta. Sim, sabe? Sim. Quando o capitão mostra a simulação da sonda, diz que ele tá chegando exatamente ali no, na meiuca. Sim. O problema é que quando ele vai descer com a corda que tem o cabo de aço, que tem exatamente a distância da superfície para a meiuca, ele vai da meiuca para mais aquela distância inteira do cabo. Sim. Ele atravessou o planeta. Sim. Mas o cabo de aço já não levava eles para o núcleo do planeta? É, boa pergunta, viu, Thales? Eu não tinha pensado nisso. O cabo arrebenta lá em cima, cara. É. Lá onde tá a Rose e a galera. Eles veem o cabo arrebentado. Não, é um erro de cálculo. Se aquele, né, cabo, olha só. Vamos lá. Você tem o diâmetro do planeta. Sim. Você tem o raio. Aquele cabo, teoricamente, levava da extremidade do círculo até o centro ali. Fazia o raio do círculo. Se aquele cabo, se você pega ele, puxa do raio para outro lado, a mesma distância, você atravessa o planeta. Não, cara, mas o sete pé encurtou o cabo, cara, aumentou a distância. Não, ou eles calcularam mal. Tudo ou bem, eles... é magia. Não, ou eles usaram o cabo só até aquela parte da escavação que fizeram, porque eles sabiam que aquela parte da escavação ainda não era o final. Mas a simulação do computador lá do capitão mostrava que aqui chegava no centro do planeta. Não, falava que a escavação que eles iam fazer iria até o centro. Sim, mas é que aquela escavação era para fazer pro elevador poder descer. Então, eu sei, mas é o que eu tô falando. Você ainda não tinha chegado no centro, a escavação para bem antes. Mas não é o que a simulação mostra. A simulação mostra que chega no centro. Olha só, eu falei que tem uma vibe meio Prometheus nesse episódio, então tá aí, ó. Vai ter uns furos, gente. Acontece. É, tá bom, chega, vamos seguir. Lá embaixo o doutor encontra alguns desenhos, né, na minha opinião, até cartunescos demais, né? Mostrando pessoas aprisionando a besta, né, cara? Pois é, isso que você tá falando dos desenhos. É tudo assim, lá na antessala do inferno, né? Ali antes, lá no bueiro. Tinha um monte de escultura na parede bem feitinha, né? Tipo, os desenhos bem feitos. Aí vai lá embaixo, tem os jarros bem desenhadinhos. Aí o desenho da parede parece que foi feito por uma criança. Deve ter sido o demônio que fez passar o tempo, cara. Pois é. Cadê o arquiteto que desenhou aquela sala do inferno pra fazer o desenho direito na parede depois. Não, mas olha só, a gente não sabe quando é que essa civilização deixou de existir, né, cara? Eles podem ter aprisionado... Se bem que a galera que tá escrevendo com cocô na parede, cara, não conseguiria aprisionar o demônio, né? Me ajuda. Pois é, cara. Não tem como. E aí, cara, a gente vê que é um demônio bem sem frescura, bem demônio. Sim, sim. É um cara vermelho, malhado, de dente pontudo e chifre na cabeça. Sabe o que eu curti no visual desse demônio? O doutor conversa lá aquela hora, tem várias religiões, demônio tem várias versões. Faz um, eu, pelo menos é uma leitura minha, tá? Acho que é bem particular, talvez. Faz uma, um paralelo com o tradutor universal da TARDIS ali. Assim, você tá tendo um tradutor visual, sacou? Tipo, você tá vendo como você enxerga o demônio. Talvez outra civilização visse, quando olhasse para aquele demônio, visse ele de outra forma, sacou? Eu pelo menos gosto de pensar assim. Por que o demônio tem esse visual tão simplório, sacou? De um sujeito, uma besta fera extremamente forte, vermelha, de chifre e dente pontiagudo, como qualquer demônio de qualquer fulano, feito por qualquer fulano. Se ele é presente em tantas culturas e culturas que têm aspectos físicos tão diferentes, por que ele tá mais parecido com o que a gente aceita de demônio, né? Com o que a nossa cultura aceita de demônio. Eu gosto de pensar que você vê o demônio ali conforme você, da forma como você acredita que seja o demônio. Então, se fosse um... Sim. Fosse sob o ponto de vista do Woody, talvez ele visse o demônio de outro jeito, sacou? Ele vê o Cthulhu. É. Ou então um humano, né, já que são escravizados. Eu iria ver minha professora de matemática da sexta série. Não, mas assim, eu acho uma visão bem interessante, não tinha pensado nisso não, mas uma coisa que eu ia comentar era que na parte da produção, uma das inspirações para esse visual do demônio foram os desenhos do Simon Beasley. Né, por isso que ele tava enorme de forte, daquele jeito. Por isso que ele é bombadão, exato. Que é esse tipo de desenho que Simon Beasley faz, né? Foi uma das inspirações, assim. Mas logo ele nota que o diabo não pode falar, né? Ele fala que só consegue ver o lado animal, né? E se pergunta pra onde foi a mente, aquela inteligência que tava conversando antes, né? E eu achei esse um recurso muito bom, porque em vez de você colocar lá um bicho digital falando, você só colocou aquela luz forte, né, lá dos vasos, na cara do Tennant e deixou ele fazer um monólogo teatral, assim. Cara, que ideia boa, né, cara? Porra, foi muito legal isso, cara. Os caras tinham o dublador, era só botar o cara falando, mas não... E transformou aquilo num monólogo, né? O Tennant é um puta ator shakespeariano. Então, assim, você vê ele fazendo ali, tipo, ele muda a entonação, ele muda a expressão facial, fica completamente teatral, é muito bom, sabe? É as muito caras que ele faz nesse monólogo são impagáveis, cara. Sim, sim. Pô, tem uma hora que parece que ele fica tipo uns 15 segundos parecendo que cheirou um peido, sabe? Que ele levanta o nariz, aperta o olho, sim, fica falando, sim, daquele jeito. Aquilo é muito estranho, cara. É muito estranho e muito bom, sabe? O Tennant é realmente um puta ator, cara. Não tem como discordar, não. E nesse momento que o doutor entende como é que funciona a prisão, né? Que se o demônio escapar, acaba a gravidade que tá segurando o planeta ali e ele é engolido pelo buraco negro, né? Planeta e demônio. Mas só o corpo, porque a ideia e a mente pode escapar dali. E a gente vê que o Toby tá lá todo serelepe dentro da nave, né? Que tá indo pra Terra, tá em segurança e tal. É, e tem esse conceito que o doutor fala com a Aida antes, né? De que apesar do demônio tá preso, ele é tão forte que essas ideias que ele carrega meio que vazam, né? Ele usa o termo sangram, né? Meio que vazam pelo universo. Então, a influência dele, ainda que ele esteja preso, não possa, digamos, praticar o mal ele próprio, a influência dele se espalha. É um conceito muito bom também. Exatamente. E aí ele saca que quem botou aquele sistema de ar pra proteger quem cai ali não foi o prisioneiro, sim os carcereiros, né? Pra ter como alguém descer ali e destruir o corpo, né? Que aí a mente iria junto. Uhum. Mas pra isso o planeta seria sugado pra dentro do buraco negro, assim como o foguete que ainda tava ali na órbita, né? E a Rose iria junto com isso, né? E aí coloca esse dilema, né, de acabar com o demônio e também acabar com a Rose, ou salvar a Rose e ao mesmo tempo deixar o demônio escapar. Que é um dilema muito simples e completamente inescapável, né? O Diogo lá do Mimimi que gosta dos dilemas, né? Esse é um dilema muito bom, porque assim, é um dilema muito fácil de entender e é um dilema realmente muito difícil, né, de tomar a decisão. Né? É muito bom terem colocado isso também. Ah, vamos, não é tão difícil assim, não, cara. Eu sabia que o Thales ia falar isso, eu tinha certeza. Não é tão difícil, não é porque a Rose é detestável, nada disso, não. O doutor já passou por situações dessa de olhar e falar assim, ó, eu salvo uma pessoa que eu gosto e deixo o universo se fuder, ou eu salvo o universo e ela só morre. Até porque se o diabo chega à Terra, a Rose ia se fuder de qualquer forma. Não, mas olha só, o dilema, eu acho que o doutor expõe desse jeito, mas o que ele tá pensando ali, na verdade, é o seguinte, né? Tipo assim, o dilema é, eu vou conseguir salvar todo mundo ou não? É. Mas o que impediria ele de conseguir salvar todo mundo? A solução era óbvia, quebrava o vaso, soltava o diabo, só que o diabo ia ser sugado pelo buraco negro. Mas tem uma coisa, né, e cara? E a nave ele, também. Ele não ia se salvar também, né? Ah, mas ele bicho, ia se matar ali. Ele é um herói, cara. Herói tá aí pra isso, se sacrificar pelo bem de todos. Mas o herói só pode salvar a pátria vivo, né, cara? Ele não sabe o que ia dar aquilo ali depois, né? O doutor não se mataria assim, não, cara. O quê? Eu acho que eu não. Eu acho que o doutor não se mataria assim, não. Cara. Eu acho que pra última solução, pra salvar a humanidade, ele se mataria assim. Não, última solução, mas aí ele... Não à toa que ele faz. Ele vai morrer. É que ele cai de costas e bate com as costas na tarde. Mas ele não age como se fosse morrer, não, cara. Que antes dele tomar a decisão, ele faz o seguinte. Ele vira pro cara e fala, pô, já vi deuses de todos os tipos e formatos, né, cara? Só que só tem uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito nela. Uhum. Então, cara, ele já chegou num ponto de confiança. Ele falou, cara, eu não consigo resolver, sacou? Mas a Rose vai dar o jeito dela. Sim, sim, exato. Porque ele sacou, pô. A Rose tá lá com o cara igual eu tô aqui, sabe? Mas aí é que tá, cara. Ele não deixou pra Rose. Não faz sentido ele ter deixado pra Rose. Porque no momento que ele quebra o vaso, o foguete também começa a ser sugado pro buraco negro. Então, se a Rose podia ter quebrado o vidro ou não, ele ia morrer da mesma forma. Tem razão. É isso que eu tô falando. Não tinha outra alternativa. A alternativa do doutor era, ou eu deixo o demônio pra Terra, ou eu destruo ele aqui agora. Peraí, será que eu acredito nela? Ele tá falando da TARDIS, então? Cara, quando você começou a lembrar dessa frase, me veio a ideia na cabeça de que ele, de repente, tava pensando, eu acredito é na TARDIS, assim, ela vai... Há de me salvar, sacou? Tipo, ficou dúbio isso aí, cara. Minha Nossa Senhora da TARDIS, sacou? Isso. Porque tinha. A Rose podia fazer o que fosse, cara. O foguete estava sendo sugado. No momento que ele quebra o vaso, o foguete também tá indo pro buraco junto com o demônio. A não ser que você considere que ele não sabia onde é que tava o foguete. Ele não sabia se o foguete ainda tava no alcance ou não do buraco negro. E aí ele estivesse levantando a hipótese de que o foguete já está fora do raio de ação do buraco negro. Portanto, ele espera que a Rose consiga destruir o diabo. A Rose destruir o diabo. Mas então, essa foi a leitura que eu tive, por exemplo. Entendeu? De que, eu acho que esse final aí construiu muito bem essa relação do doutor e da Rose, porque nesse momento da separação deles, o doutor confiou que a Rose faria o que é certo, mesmo que ele não estivesse por perto, e a Rose tentou agir como ela imaginou que o doutor agiria, né? Que é meio que um tema recorrente da série, de que o doutor meio que desperta o potencial das pessoas. Mas tudo bem, JP, concordo com você. O problema é que a Rose age como o doutor agiria quando ela não precisava fazer nada. Como assim? Porque quando ela quebra lá o vidro, ela dá o tiro no vidro, solta a correia, o cinto de segurança do sujeito, o foguete já está sendo puxado pro buraco negro. Não tem solução. Cara, ali não tem como saber. Eu também faria o possível pra, tipo, não, o demônio vai antes de mim, foda-se. Tá certo. Ah, tudo bem, eu quero ver o demônio morrer, mas eu sei que eu vou morrer logo. Não, nem eu quero ver o demônio morrer, não. É do tipo, cara, vai que a gente ainda consegue escapar no último momento, entendeu? O demônio tá aqui com a gente, sabe? Esse desejo de vingança. A gente matou a charada, tava ao mesmo tempo o doutor confiando que a Rose ia fazer o impossível e ela confiando que o doutor ia sair da morte e ia fazer o impossível. Mas os dois estavam apostando assim numa probabilidade muito, muito pequena disso dar certo, sabe? Tipo, era um palpite assim muito arriscado, cara, muito, muito, mas assim, talvez ele tenha sido o palpite mais arriscado desde que eu comecei a ver Doctor Who. Ah, pensa direito, que já cara, vi um monte de cena assim, cara. Exato, exato. Não tem chance nenhuma. Beleza, resolveu. Tudo bem, a gente vai... Eu vou lembrar de outros com o tempo, mas até agora, até esse momento, foi a decisão mais estúpida que o Doutor tomou até hoje. Ele confiou na Rose pra derrotar o Satã, o diabo, o sete pele, o mosquito de criança, que tá congelado. Cara, eu entendi muito mais com, tipo, eu vou fazer o que tiver a meu alcance pra deter essa ameaça. E espero que os outros façam também, entendeu? Acho que foi muito mais nesse sentido do que, tipo, ah, vou torcer pra eu fazendo isso aqui tá coordenado com aquele ali e quem sabe consiga me salvar. Não, aquele assim, cara, eu tenho que fazer o que pra deter essa ameaça? Tem que derrubar o vaso. Eu tenho que fazer o que pra deter essa ameaça? Tem que mandar o cara pro buraco negro. É o que eu vou fazer. Sabe. Mas é que tá, JP, se ele tivesse quebrado o vaso um minuto antes, resolvia o problema. Mas ele não sabia. Ué, ele entendeu? Não sabia nem quando ele quebrou. Porque que não, ele fez... Era só ter quebrado o vaso. Cara, era o não, diabo. Então, bicho, mas é o que era ele faz. O maior inimigo do universo. É o diabo. Não, o Master é bem pior, cara. Não, mas não é, é mesmo, pior. Cara. Não é mesmo. O diabo não foi nem pro fim de temporada, pô. Bicho, ele só derrotou o diabo porque o diabo tava preso. Pensa bem, o diabo tava preso. Não, ele não enfrentou um cara solto fazendo um monte de merda. Ele enfrentou um cara preso. Não, tava solto, pô. Tá lá na nave com a Rose lá, ó. Ah, no corpo do virgão. Cordeiro de Deus. Porque se o cara não fosse virgem, ele não teria encarnado no cara. Verdade. Talvez fosse a única chance do cara. Falando do no Toby, cara, tem uma cena que eu achei muito engraçada no meio disso, cara. Aquela hora que ele percebe que o doutor quebrou, né, o vaso lá. Sim. Aí ele vira capeta lá dentro do foguete. E a cena é muito engraçada, cara. Que ele fica com a cara escrita lá, né? A voz dele engrossa e ele começa a soltar fogo pela boca, olhar pro lado. Só que ele tá com cinto de segurança ainda, cara. Então ele tá preso. E aí todo mundo bota a mão na cabeça e começa a gritar, cara. É muito comédia essa cena, cara. É muito desnecessário aquilo, sim. E aí a Rose se cansa do negócio, né? Ela dá o tiro no painel lá e tira o cinto de segurança do Toby, né? Então ele é sugado pro buraco, né? Então... Ah, isso, agora falta só como é que a gente faz pra série não acabar, né? Sim. Aí o planeta tá indo pro saco, né? A Aida desmaiou lá, o chão tá tremendo. E o doutor bate de repente, né, no tremor, as costas numa grande caixa azul, né? Num grande Deus Ex Machina. Exatamente. Mais literal do que nunca, né, cara? Deus Ex Machina que tem um apelidinho carinhoso, né? Melhor a gente chamar de tarde do que de Deus Ex Machina. O diabo saca forte, rock, fuck, top, tia! Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica. O diabo fica dando. E é muito bom, cara. Quando ele tá na tarde lá esperando, ele fala que o povo dele praticamente inventou os buracos negros. Sim. Né? Praticamente não, ele se corrige depois. Inventou os buracos negros. É, isso é referência à série clássica, que parece que na série clássica mostra em vários episódios os Time Lords usando buracos negros pra gerar energia, alguma coisa do tipo. Aí o doutor fala, cara, que a Aida tá com ele, né? Sim. Ele que tirou ele, ou seja, a Aida foi com o Pênion, andou na TARDIS e viveu pra contar a história. Tá, tá de parabéns. Só mulher, teve um pouquinho de privação de oxigênio, mas tá legal. Sim, sim. Só que não conseguiu salvar o Zood. E aí, já de volta na tarde, a Rose pergunta o que ele viu lá embaixo, né? E é legal que ele não fala, né, cara? Não. Ele fala, ah, só sei que a gente venceu só e tal. Não, tem antes dessa conversa deles, quando ela volta pra tarde, o abraço que eles dão ali já é completamente, tipo, esse navio já partiu, sabe? Ali você não tem mais qualquer dúvida. É muito lascivo o abraço. E a Rose ainda questiona o fato, né, do demônio ter dito que ela ia morrer, né, cara, em batalha. É legal eles não terem esquecido disso. É, né, e o doutor meio que faz um melhor você não pensar muito nisso. Né? Não, o doutor fala, ah, é uma mentira, ele mentiu, porra. É o demônio mente. Mas, pô, a gente fica com a pulga atrás da orelha do caralho. Né? Até porque a gente sabe que o doutor mente, né? Então... O demônio mente, o doutor mente, logo o demônio é o doutor. Ó. Oh. Tem um pouco disso aí, né, cara? Tem um pouco disso aí nesse episódio, cara. Ainda não, mais tem, tem muito mais gente que mente, né? Não é só mentir que define uma coisa. Não, mas não é só a mentira, né, cara? É. Mas esse finalzinho, né, cara? Porque antes dele ir embora, a Aida pergunta: quem são vocês, que a gente não sabe? De onde vocês vieram? E o doutor responde: nós somos apenas lendas, né? São ideias. Sim, sim. O doutor é uma ideia assim como o demônio, né, cara? Mas é uma ideia diferente, né? A gente espera. Ele fala não, a gente tá cultuando o demônio aqui. A gente Ele fala especificamente que ele fala Stuff of Legend, né? Que é a expressão pra dizer, tipo, nós somos aquilo que origina as lendas, né? É mais ou menos esse o sentido. Então, é aquela coisa, a gente é algo que passa e depois as pessoas só contam histórias sobre a gente. Sim. Que é meio que a própria definição da série, né? Que é bem bacana. Uau. E tem uma coisa que é muito legal, eu até separei a trivia disso, que essa ceninha final, que ele fala que eles são as coisas das quais as lendas são feitas, essa é a última cena que a Billie Piper gravou na série. Olha só. Depois daqueles retornos que ela faz lá pra frente, mas dessa segunda temporada, porque o Doomsday já foi gravado antes disso. Então, essa ceninha final desse episódio é a última cena que a Billie Piper faz na série. Então ficou uma saída bacana também. Eu achei, cara, voltando ao Zood lá, eu achei muito hipócrita nesse final que o capitão começa a fazer o relatório dos mortos. Sim, sim. E ele começa a botar o nome do Zood que morreram, sacou? Como se ele tivesse aprendido o valor do Zood. Não, cara. Os bichos eram escravos que ninguém dava valor. Não, daí eles viraram serviçais do demônio, tentaram matar eles e eles mataram os bichos a metralhadora, sacou? Sim, e vários. Eles bem tratados mesmo. Né? Tinham 50 Woods lá, né? Então, quer dizer, foram 50 mortes de Wood. Ou por tiro, ou porque morreram lá. Cara, imagina que saco a galera ouvir aquele relatório inteiro, já que são 50 Woods. Né? Wood Alpha 0. Quando começa do Wood, o cara pula. Assim, tá bom, né? Mas o que é interessante é que no final, quando ele começa a listar esses mortos, o primeiro que ele fala é o Toby, né? E ele fala, assim como ele falou lá do chefe de segurança, que ele falou morto com honras, né? Quer dizer, é o cara que morreu no serviço do dever, fazendo um ato de bravura, tal, não sei quem, não sei o que dizer. Ele fala a mesma coisa do Toby e de cada um dos Wood, né? Ele fala morto com honras, morto com honras. Tipo assim, ele não vai contar aquela história de que o Toby foi possuído, de que os Wood foram possuídos, todo mundo morreu para que eles pudessem salvar. É essa história que ele vai contar, sabe? Mas você contaria? Pois é, não, mas eu acho interessante. Não, pô, o Toby morreu com honra, pô. Ele não teve culpa de ter sido possuído de ser virgem, não, pô. Ele não chamou o diabo. Tinha culpa de ser virgem, ué. Isso é verdade. Porra, não pode. Se hoje em dia é assim, imagina no futuro. Exato. Outra coisa que eu pensei aqui no final desse episódio, cara. Vocês pararam pra pensar o quão legal é esse episódio ter sido feito, cara? Porque essa ideia desse episódio é a típica coisa que em outra série seria só uma frase, sacou? O cara ia virar e falar: ah, o demônio, eu já joguei ele num buraco negro uma vez. Uhum. Então, pô, a série tá de parabéns, cara, de ter encarado uma ideia tão ousada igual essa e ter feito um episódio tão legal, sacou? Não, e é um dos pontos altos da temporada, cara. Eu acho que foi dos meus episódios favoritos quando eu vi essa temporada pela primeira vez. Ah, meu também. E nessa agora, principalmente esse segundo, com todos esses monólogos do doutor e tudo mais, cara, cresceu ainda mais o episódio. Tá no meu top da temporada, com certeza. E, mais uma vez, eu tô embasbacado aqui com tanto que essa temporada é boa, cara. Poucos pontos fracos, tá, até agora. É, assim, eu acho que ela é irregular. Eu acho que os episódios bons são muito bons e os ruins são muito ruins. Porque, pô, se esse episódio já foi bom, o próximo, então, é espetacular, cara. Não. Qual é o próximo? Love and Monsters. Não, não, não, nem fala disso. Você vai ter um cara pra te ajudar a defender esse episódio. Exatamente. Mas só pra terminar aqui a trivia desse episódio, de acordo com Russell T. Davis, não tinha dinheiro suficiente pros efeitos especiais do monstro, né, do demônio lá no fundo do poço, né? Acabou que um cara conseguiu desenvolver lá no programa de 3D uma versão que cabia no orçamento, que foi a que a gente acabou vendo, mas enquanto não tinha essa versão desenvolvida no CG, eles cogitaram outras opções. Ia ter um cara de preto, de cartola, que algemado lá embaixo. Que surpreenderia o público. Então, uma é um olho gigante, né, tipo, o diabo ser só um olho gigante, e outro é uma garotinha. Caralho, eu ia falar uma criança. É, não, É o segundo maior clichê, cara. Pois é, imagina que bizarro. Aí tem a ver com aquela coisa do que o Thales falou, né? Tipo, cada um poderia ver o demônio de um jeito e não deixa de ser menos demônio por conta disso, né? Isso é bem legal. E agora, deixa eu falar pra vocês a trivia mais bizarra desse episódio, dessa dupla de episódios, na verdade, pra vocês verem como o Russell T. Davis é babaca, tá? O primeiro episódio passa em 3 de junho de 2006. O segundo episódio passa em 10 de junho de 2006. Então, assim, esses episódios estão em volta, estão nos fins de semana, em volta do dia 6 do 6 do 6. Olha que babaca. Planejamento, tipo assim, isso, cara. Pô, é genial, cara. Essa era a data que só ia acontecer uma vez. O filho da puta foi lá e programou os episódios pra isso. E lógico que na TV britânica, né, com essa coisa toda da data, o noticiário e os programas de variedade, tudo tava falando muito de demônio nessa época, né, por causa dessa data do 666. Então, foi mais um troço que ele se aproveitou disso também, sabe? Muito. Mas a audiência não foi ótima. A audiência não foi boa. Sim. Ué, as senhoras deviam estar todas desesperadas, não deixando os filhos assistir o episódio e tal, velho. É, era a Copa. Mas, cara, o nível de piração do cara, né? Tipo, fazer isso na semana, né? Antes e depois do dia 6 do 6 do 6. Então, deve estar de parabéns. Tudo nesse episódio é muito bom. Né? Enfim, é isso. Mas é legal a gente assistir Doctor Who hoje em dia, né, cara? E lembrar que esse cara já venceu o demônio bíblico, sacou? Exato. Não é uma coisa que a gente lembra todo dia, cara. Ficou pra trás na memória, tipo, só. Né? O que é Cyberman perto disso, né? Exatamente. Bom, então é isso. Fechamos esse excelente episódio duplo. Quero ver todos os ouvintes botando 5 estrelinhas na nossa enquete lá. Olha, influenciando o público. Eu sempre influencio, cara. Eu não vou me aborrecer mais com isso. Cara, você tem que se aborrecer porque os ouvintes pediram pra piadinha da enquete continuar. É verdade. Me recuso. Todos votem na enquete aí. Não, eu vou pegar arquivo seu antigo com raiva quando a gente chama de enquete. É. Renovamos a enquete por mais uma temporada, graças aos pedidos aí dos ouvintes. E quem quiser falar com a gente, manda e-mail para whocarespod@gmail.com. Pode falar com a gente no Twitter, no @whocarespod, no facebook.com/whocarespod ou então no instagram.com/whocarespod, não é isso? É isso aí. Exatamente. Escrevam pra gente em todos esses canais. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente volta com esse episódio fantástico. Aquele abraço e tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Take it, please. It's free. You'll never see all the fun in life. It's costly. Satan rejected my soul. As low as he goes, he never quite goes this low. He's seen my face around. He knows heaven doesn't seem to be my home. So I must find somewhere else to go. I must find somewhere else to go. So take it, please. It's really sly. Come on, come on, oh, come on, come on, come on. Take it, please. It's really sly. Eu lembrei daquela capa horrorosa daquele filme. Vocês estão ouvindo barulho aí? Não. Não. Ué, o 7PL que tá atrás de você aí, JP. JP? Caralho, por que eu fui brincar com isso, cara? JP? Ah, meu Deus.